Eu não me conformo com o que tenho visto nesse mundo. Hoje vejo crianças jogadas, homens drogados, mulheres que se vendem por nada, mães que choram. E, infelizmente, tenho visto o que não gostariam de ver. E não me conformo com o que tenho visto dentro das suas igrejas. Homens que apacentam a si próprio, manipuladores que aproveitam de situações de inocentes. Quero nessa hora, Senhor, falar contigo. Porque eu sei que o Senhor me escuta. E em tudo, Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Ah, Senhor, nesta hora eu coloco meus joelhos em chão para expor o que vai dentro do meu coração, para expor o que a minha alma grita. Eu tenho visto homens que colocam os púlpitos artistas e não mais adoradores, Senhor. Quando chegar a hora, a máscara vai cair. A do grupo fechado que não aceita mais um membro para o louvor. A máscara daquele que não dá carona para aquela mãe que vai com 3 crianças debaixo de chuva. Deus, o assédio ao rico, eles se prostram, Deus Pai. Deus, eu quero falar também nesta hora que fico indignada com as patricinhas de Jesus que se esquecem de dar honra às santas mulheres. Tenho visto preconceito racial, financeiro, homossexualismo, prostituição, adultério, desprezo ao pobre, crente que mata crente, mentiras, roubo nos dízimos, roubo a lei do meu país. Homens que são crentes somente dentro de suas igrejas, nas suas casas, xingam as suas mulheres, são agressivos com suas crianças, mentirosos, pessoas de 2 caras, crente que vai matando crente. Muitas vezes nos jogam na cara que não fazemos nada, Senhor, que somos de banco, mas quando queremos fazer encontramos tantas resistências, Senhor, ó Pai. Esses homens são homicidas, matam com o poder da palavra, matam com o poder da atitude, ó Pai. Ah, Deus maravilhoso, mas eu quero te pedir que, como tu diz, Senhor, em Ezequiel 34, ai dos falsos pastores, que são infiéis, que comem somente a gordura, Senhor, das suas ovelhas, que se vestem somente, Senhor, das suas lãs. Ah, Pai amado, mas tu diz que as tuas ovelhas não ficarão, Senhor, Pai, na mão do mercenário. Mas sim, ó Pai, ficarão em tuas mãos de amor, Senhor, porque tu castigará o pastor que tem comido somente, Senhor, ó Pai, as carnes, Senhor, de tuas ovelhas. Mas aquelas ovelhinhas, Senhor, ó Pai, que estão, Senhor, machucadas, tu cuidará. Senhor, aquela ovelha, Senhor, que está sofrendo, Senhor, com medo da chuva. Senhor, aquela ovelhinha, Senhor, que está com medo do trovão. Senhor, aquela ovelha, Senhor, que está com seus joelhos quebrados. Tu, Senhor, a tomará em seu próprio braço, Senhor, e apacentará, Senhor, a esta ovelha. Senhor, a ovelha, Senhor, ó Pai, que chora muitas vezes, Senhor, com medo do lobo. E não tem, Senhor, ó Pai, quem a proteja. Tu, Senhor, a colocará no seu próprio aprisco, Deus maravilhoso. E eu tenho confiado, Senhor, que em tudo, Senhor, ó Pai, tu entrará com a sua providência. Livra-nos, Senhor, da mão do mercenário. Que em tudo, Senhor, nós possamos, Senhor, ser mais do que vencedores. Olha, Senhor, para aquela ovelha, Senhor, que está machucada. Olha, Pai amado, para aquela ovelha, Senhor, que tem sido desprezada. Olha, Senhor, para aquela ovelha, Senhor, que em situações, Senhor, tem passado de solidão. E muitas vezes, Senhor, não tem quem a console. E que em nome de Jesus, que em nome de Jesus sejamos abençoados. Amém.